Aleluia, glória a Jesus, né? Como é que a gente fala? Esse relacionamento entre os irmãos é muito bom. Pelo menos nós ficamos conversando aqui só das coisas de Deus, né? Aí quando a pessoa não tem muito a palavra de Deus dentro de si, ela fica conversando das coisas do mundo, do que está rolando na vida, porque está muito enraizado no mundo. Mas aqueles que já estão firmes mais com a palavra, o prazer é falar das coisas de Deus, né? Então, cuidado quem não está com a palavra, porque vai ficar um peixe fora d'água, né? Porque daí você vai ficar só escutando os outros falar, se você não tem o que falar. Então, se apresse em se encher mais com a palavra, viu? Que é muito bom. Então, esse nosso encontro, assim, do café, é para a gente partilhar as experiências. É uma delícia. Um fala uma coisa, fala outra coisa. Ai, gente, cada um quer falar mais que o outro. Porque é uma experiência com Deus. É isso que é. E não tem fim, vocês já viram, né? Aí volta, vem de novo. Aí vai. É bom, é amor, né, gente? Amor é isso. Amor, você não cansa de falar sempre do seu amor, né? Então, vamos ler mais a Bíblia. Todo dia, gente, pega um livro, lê o mês inteiro aquele livro. Depois pega outro, vai lendo, vai orando em línguas. Mas vai ser uma glória. Gente, que o diabo, ele já está apavorado. Sabe que o diabo, ele tem, assim, pânico dessa igreja. Total. E ele fica vendo quem que ele vai pegar, né? Então, aqui, vocês nunca vão deixar. De jeito nenhum, que é isso. Porque quem está com a palavra, não tem como, né? Amém? Então, vamos fazer a intercessão agora. Vamos colocar o nome daquelas pessoas que nós amamos, que não estão salvas, aparentemente. Mas nós já cremos na salvação delas. Então, Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço. Que os anjos sejam enviados. Para visitar essas pessoas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Que as farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. Já pensou uma mula falar com essa pessoa assim, de repente? Aí vai ouvir a voz de Deus de qualquer maneira, mas vai, hein? O quê? Vai ser engraçado, mas é um poder, né, gente? É por aí, Deus sabe fazer as coisas. Que vão ouvir, vão. Quero nem saber. Olha, eu estava falando com a Elisa, o Fernando, né, o meu marido, ele não está presente aqui, mas, gente, ele cuida. Esses dias mesmo eu falei para ele, ó, vê lá, sei lá, vou chamar o moço lá para vir ver um negócio que está vazando aí, vê, dá lá para você abrir a porta lá, não sei o quê. Ele falou assim, ah, dá. Mas, ó, o fim do ano passou, ninguém me deu nenhuma gratificação, porque eu vivo indo cuidar da igreja. Eu falei assim, é, Deus está te gratificando além, viu, além. Ele ficou bem quieto, é mesmo. Aí ele pega os colegas dele aí, de negócios que ficam por aí, eles se encontram à tarde, sei lá. Daí ele disse assim, ah, daí eu falei com fulano, e eu falei assim, olha, eu tenho que abrir a igreja lá, vamos lá pra você ver a igreja. Gente, isso aqui é que nem uma vitrine, ele traz todo mundo pra ver a igreja. Só tá faltando ele ficar sentado aqui. Não, não vai aguentar, né, gente? É assim, vai molhando o pezinho, quando vê, tá dentro d'água, né? Então, tá cheio de gente que vem visitar aqui a igreja. Eles vão dois, três homens atrás aí. Nem mostrando, ai, nossa, que demais. E ele fica todo, sabe, assim, lisonjeado. Porque é de coisa de Deus mesmo. Por isso que ele fala, olha, essa igreja é diferente, viu? Essa igreja não é igual às outras, só fica pegando dinheiro dos outros. Essa aqui é pra orar mesmo. Ei, glória a Deus. Então, Jesus, eu te peço, por favor. Visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Encha-os com a sua glória. E com a sua presença. para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isto já está feito. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. Estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já está feito, não tem como. Não adianta. A pessoa vai escolher Jesus. Claro que vai. É que nem olhar numa vitrine e gostar muito de uma coisa. Mas é isso que eu quero. Então ela, por livre, espontânea vontade, escolheu Jesus, porque é isso que a pessoa quer. Ei, glória a Deus. Então nós estamos vendo aqui sobre ouvir Deus e esse canal, né? Onde Deus fala. Então Deus ensinou o pastor dele esse canal no nosso espírito, onde Deus fala e a gente ouve e sabe que é ele. Ele é guiado por Deus ali. Então, nós só localizamos esse canal quando oramos muito, muito em línguas. Então, as pessoas, quando oram muito em línguas, elas discernem esse canal e vão ser guiadas pelo Espírito Santo, não é o máximo? Ah, é demais isso. Então, ele diz assim: quando você ora em línguas, você se põe imediatamente no Espírito, porque é aberta a porta para outro mundo. Você abre o canal para o seu próprio espírito humano, dando a você contato direto com o Espírito Santo. Demais, né? Ô, gente, vocês têm que falar muito com o Espírito Santo. Espírito Santo, você está aqui, me ajuda. Me fala. Espírito Santo, me leva, me dá a tua graça. Espírito Santo, me abençoa. Vem agora, me fala de Jesus. Fale bastante com o Espírito Santo. Ele habita em você. Ele não é uma pessoa que tem que ficar excluída e sei lá aonde, o que ele está fazendo, o que é isso. Tá ok? Tenham muita intimidade com o Espírito Santo. Procura, fale bastante com ele. Me responde, me fala, como que eu faço? Me mostra, tá? Tudo que você precisar. Me ensina, enfim. Então vamos isolar a porta pela qual a voz de Deus vem para que você possa reconhecer quando ele está falando. Máximo, né? Essa pessoa, gente, é Deus. Você com Deus, o que você quer? Você está na glória. Pode andar aí para o mundo, onde você for. Ele está com você. Aconteça o que acontecer, ele está com você. Você tem a força e o poder dele. Não é o máximo isso? Após aquela visão que me mostrou com o Espírito Santo, como o Espírito Santo transfere a sua linguagem para o espírito humano, o Senhor me instruiu a fazer algo mais fora do comum. Durante essa experiência, eu estava sob uma forte unção, sem noção do que me rodeava fisicamente. Parecia que a voz dele vinha de todos os lugares. Ele disse: filho, agora eu quero que você aprenda a localizar o canal pelo qual eu me comunico com você. Muitos de nós operamos nesse canal sem termos ideia de onde ele está. Então o Senhor me instruiu: ore em línguas por um pouco. Eu obedeci até que ele me mandou parar. Então ele disse: agora ouça. Fecha o olho, todo mundo. Vamos orar em línguas alto. Você tem que ouvir a sua voz, ok? Porque tem gente que gosta de orar embutido. Ora alto para você ouvir a sua voz, ok? Feche seu olho, então. Para! Olho fechado. Ouça as línguas. Ora de novo. Cambare cale bale bale bare bara bala bara cache conda ra cache re bere bela hala bara cache ro bala bata. Cara bara bara bala bara cache re bere bere bera bala bala bala bara bara cache re bera bala bara cara bara bala bala bala bala bala bara cache ro bareta. Kandoro ko sharabare handere kashoro bala hale bakale boko sharabare katera bakate ka. Kore bare kandara baria kola baria para. Ouça as línguas. Ora de novo. Hala bare kate kora bare kanda la bakare bokare bare kate kote kate kate kate kare bore bare bare bare bare bala bala bala bala. Ora mare kandoro koshere be hala bale koshara bale kastara bale handara bale kotara mari ketara bate kovace nam bare ka. Ore handala kare koshna hale bare katro nu takara kai. Kro kashne kala bahala hala bere keshna mari kandoro koshna krekka to borotja. Lura vashne hale baka tara baka ndoro koshna mare ande kare bola kare bare para. Amém. Pronto. Olha para mim. Então, gente, vocês quando pararam de orar, vocês não escutaram a língua aí dentro falando? Ah, não me diga que não, vai. Hã? Sim. Quem não ouviu? Dona, vou ser sincera. Você está orando em língua, você está ouvindo a sua voz. Audível, mas você vai ouvir a voz interior. É igual. Quando você para de falar, você escuta a língua. As línguas, ó, kambarekeshna... Continua orando. Você entende? Só que não é a sua mente, é o seu espírito. Aí é que está a grande diferença. Você tem que fazer esse treino uma hora por dia. Uma hora por dia esse treino. Você põe lá o relógio. Você ora bem alto. Bem alto, como nós fizemos. Aí você para. Aí você vai ouvir as línguas. Cada vez que eu paro, eu ouço as línguas. Elas estão lá dentro. Eu só não estou liberando. Gente, vocês conseguem? Então, querido, é falta prática. Então, esse não é um belo ensino? É aí que, de repente, vai explodir a fala de Deus em português, porque, afinal, nós falamos português. Ele vai te instruir. Você vai ser guiado por isso. Tem que orar muito em línguas. Gente, é muito bacana. Você para de orar e você escuta lá. Tipo assim, ó, gente, vamos dizer que você espalha assim em alto em português. Eu quero, fala. Eu quero. Agora fica quieto e escuta você falar dentro de você, eu quero. Você escutou você falar eu quero? Então, as línguas é igual, você está me acompanhando. Entendeu agora? Hambereke, xarabele, korabaka, só para de falar, mas lá dentro está falando. Hambereke, xarabala, xarabeka. Ouviu agora? É isso aí. Senão, não vai nunca ser guiado pelo Espírito. Não tem como. Às vezes é e nem sabe que foi guiado pelo Espírito. Porque não localizou este canal. Ficou claro, gente? Então, precisa treino. Faça bastante esse treino. Porque você vai ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Olá. Mas assim, por exemplo, a nossa alma, ela gosta de reproduzir. Não tem nada a ver de alma, porque isso não vem da alma. Isso vem do seu Espírito. A sua alma não ora em línguas, não é lá que Deus habita. Então não vem da alma, esquece isso. Não, desculpa, é quando você ouve uma música e para. Bom, isso é da alma. Agora, quando você ouve as línguas, não é da alma. É outra coisa, é outro âmbito. É espírito nascido de novo. Por isso que é lá que Deus habita e você vai aprender a localizar este canal onde Deus fala e não a sua mente. A música que você escuta aí. Vocês estão me acompanhando? Ficou claro? Espírito e alma são coisas distintas. Uma não é salva, a outra é o espírito. Hambereke sharabaria halabaka vem do espírito e não da alma. Porque senão todo mundo aí na rua que é morto espiritualmente estaria orando em línguas. Vocês estão acompanhando? Porque o diabo, quando inventa, ele sabe inventar qualquer coisa, sabe falar qualquer língua aqui do planeta. E ele sabe inventar que está falando em língua, só que ele não está. Porque ele não é nascido de novo. Então, não é o Espírito Santo, porque a oração em línguas, ela é gerada pelo Espírito Santo. Quem produz as palavras é o Santo Deus Espírito. Rabeleca Xabariacô. Tem uma tradução no céu para isso. Tem um significado isso. que só ele dá a interpretação. Estão me acompanhando? Então, não se preocupe com alma ou espírito. Você está orando em língua, você está treinando o seu espírito a ouvir o seu espírito. Não é o máximo? Porque a alma se intrometeu a vida inteira, ela, por isso que há confusão no corpo de Cristo. As pessoas ouvem a alma e começam a profetizar e é coisa da cabeça, não é de Deus. Por isso que está cheio de profeta. Vocês estão me acompanhando? É diferente quando vem do Espírito e você fala, então aquilo é poder, porque é Deus. E muitas vezes, como ele diz aqui, nós temos essa liderança e não sabemos o que é. Que nem eu disse, eu pus água para ferver, fui lá fora, esqueci. Aquilo está fervendo, está borbulhando, está caindo, vai secar e vai pegar fogo na casa. Mas, de repente, eu me lembro e volto. Não foi a minha alma que me lembrou, foi o meu espírito. É diferente. Vocês estão acompanhando? Então, alma e espírito são coisas distintas. Agora, nós estamos... Porque nós só sabemos andar com a alma. Nós nascemos com ela, dando ordens. O espírito morto. Agora é diferente. O Espírito nasceu de novo, eu não sei andar com ele. Por isso que eu não ando com Jesus, por isso que eu não tenho a resposta de Deus para as coisas da minha vida, por isso que eu não posso servi-lo na unção que tem que estar dentro de mim para com seus milagres e o poder, libertação e tudo mais, respostas de oração. Vocês estão acompanhando, queridos? Está ficando claro isso? Então, você tem que treinar o seu Espírito, é o que ele está falando aqui. Você vai treinar a ouvir Deus, porque você só ouve a sua cabeça e o diabo, sabe muito bem, só não sabe Deus. Quando eu paro de orar, existe um ouvido e uma fala espiritual dentro de mim, não é da alma, porque isso não vem da alma, vem do espírito. Ficou muito claro? Quem não sabe disso vai ensinar o quê para a assembleia? Estão orando em línguas, mas não chegaram em lugar nenhum. E como eles não entendem, não têm revelação, eles não prosperam na prática da oração em línguas. Daqui a pouco é o fogo que foi apagado com a água. Vem lá um diabo e apaga todo o fogo e todo mundo parou de orar. Vocês estão acompanhando? Agora aqui está difícil de apagar, né? Porque quanto mais você para, mais vem uma unção e um ensino para você continuar. Então, glória a Deus. É assim que Deus funciona. Ele nunca vai te deixar se você ora em línguas. Vocês estão me acompanhando? Ficou claro esse negócio aí? Ficou claro, querida alma e espírito? Você está treinando o seu ouvido espiritual. Como o pastor David já mostrou aqui, a gente já leu, que ele queria saber onde fica esse espírito. Onde fica essa alma, como que é essa vida? E esse corpo, como é que esse corpo aloja alma e espírito? Então, Deus mostrou para ele que o nosso corpo... é igual uma luva, tá? Então, quando eu ponho uma luva, ela se adapta a todos os meus dedos, encaixa e fica perfeito. E não se distingue. Se for uma luva da cor da pele, não se percebe. Mas ela está lá. Então, o meu espírito é assim, ele tem toda a minha forma. Do meu corpo, você acompanhou? O meu espírito, ele tem ouvido, ele fala, ele sente, tanto... que nós sabemos que quando nós partirmos daqui, nós vamos ter a nossa aparência. Você não vai ficar com cara de, sei lá, de quê? De qualquer coisa boba. Você vai ter a tua cara. É você. Você não vai deixar de existir. Você não é uma planta que morre e acabou. Você não é um cachorrinho que você amou, gostou, morreu e virou pó. Não, virou pó é sua carne. Mas toda a sua identidade, tudo que você é, quem você é, por isso que as pessoas se conhecem lá no céu, conforme está escrito na Bíblia. E nós vamos ter a idade de Cristo Jesus, 33 anos, de quando ele partiu. Então essa é a maturidade de Cristo. Nós vamos ser jovens, lindos. Aleluia! É para sempre. Você não tiver coroca lá no céu, não. Aleluia! É isso aí, porque o Espírito é sempre jovem. Vocês estão acompanhando? Então, esse espírito está aqui na nossa forma. Ele adquiriu esta forma. Então, ele tem ouvido. Ele tem mão para ofertar, para pôr no dinheiro. Por isso que quem serve a Deus no dinheiro, que existe este chamado, né, que é de socorros, essa pessoa, ou seja, homens de negócios também, que são homens de negócio do Evangelho. que Deus levanta para que eles banquem tudo que Deus quer que seja feito no reino, é difícil. Porque quando o negro não está purificado, vê um dinheirinho, ó, vou dar um pouquinho para Deus, o resto é meu. Então não dá. Por isso que Deus não libera os milhões, os bilhões, porque ainda não tem gente preparada. Então a mão é para abençoar, para pôr a mão no dinheiro. O espírito, ele que domina a sua alma, porque a sua alma retém, põe a mão no bolso. Ah, eu não. Vocês estão acompanhando? Então o espírito tem a forma humana, tá? Agora, a minha alma é o meu caráter, a minha identidade. Por isso que ela tem que estar alinhada ao espírito, que é perfeito. Não tem nenhum espírito nascido de novo, banguelo, com cárie, dente, sabe? Com aleijado, né? Com qualquer problema que o físico tem. Não existe. O espírito nosso nasceu de novo com a natureza de Deus perfeito. Por isso que é para ele dominar a nossa vida. Porque Deus habita lá. Deus não pode habitar num lugar podre, pois ele é santo, perfeito, único. Então ele criou algo dele, que é ele, a essência dele, para ele habitar. O nosso espírito. Está valendo isso? Então o seu espírito, veja lá, o tipo de vida que você leva, que tem que estar em concordância com o seu espírito, que é perfeito, que é santo. Agora, a tua alma não é santa. Ela precisa entrar na santidade como salva, que ela não é ainda. Então, é o seu caráter que precisa ser ajustado ao caráter de Deus. Então, você ora em línguas, lê a Bíblia, adora a Deus, faz jejum, etc., confessa a palavra, para ajustar a sua alma ao caráter de Deus, que está no seu espírito. Seu espírito começa a mandar na sua alma. Vocês estão acompanhando, gente? Então, a nossa descendência agora não tem nada a ver com o nosso pai terrestre, a nossa mãe terrestre. Embora nós o amamos e nós vamos fazer tudo por eles, mas agora a nossa herança é Cristo Jesus na perfeição. Porque é o que nós vamos levar para a eternidade, tá ok? Ai, meu pai deve, sou igual a ele. Não, você não é igual ao seu pai, não. Então você vai pro inferno, não pode. Estão acompanhando? Agora o meu pai é Deus. Tá? Então o meu espírito tem olho. Nós já vimos o rico e o Lázaro. Jesus mostrou. O que, que é? O cara é morto espiritualmente. Tá? Ele não foi para o céu, porque ele é morto espiritualmente. Mas ele está em tormento, ele tem língua, ele tem olho, ele tem fala de dedo. Põe o dedo aqui na minha língua. Vocês estão acompanhando? Agora, o Lázaro está no céu, estava no seio do pai Abraão, esperando a salvação, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então, lá ele tinha paz. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, quanto mais eu orar em línguas, mais eu estou treinando o meu ouvido espiritual, o meu olho espiritual. Eu enxergo com o meu espírito. O que eu estou vendo, você não está vendo. Eu estou vendo no espírito. Vocês estão, não é demais isso, gente? Porque tem que olhar, orar em muito em mim. Vai ficar ó. Vai ficar uma pessoa muito assim, ó, com Deus. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando e elas nunca falaram. Tá com a boca bem fechada. Mas foi no espírito. Você começa a andar no espírito. O senhor, pô, mãe, a senhora nem me defendeu naquela fala. Você já, mãe, nunca escutei isso. Pô, mas não teve essa conversa? Não. Isso foi só um exemplo. E assim por diante. Nossa, criança, você não escutou isso? Não. Então ninguém falou. É, foi isso que eu vou falar. Então você ouve no espírito. Você sabe o que a pessoa sente, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela não quer. Você sabe que você está no espírito. Isso é de orar muito em línguas, ler muito a Bíblia. Você vai andando neste nível. E não adianta vir com a alma, porque ela é fajuta, ela é falsa e não é por aí. Então isso é o espírito. Vocês estão acompanhando? Porque nós dependemos do que rola no espírito. Ou é coisa boa, ou é coisa ruim. Entendeu? Então não é nada de alma que você vai ouvir. Se você ouve a oração em línguas, é do espírito, não é da alma. Não é lá que vem, é do espírito. Então, se você para de orar em línguas e conseguiu ouvir, Havareka, Xerabaka, está continuando, é o seu espírito. Ele está orando. Só não está sendo liberado o ciclo todo da oração que ele tem que falar. Não é pensado. Enquanto você só pensa a oração em línguas, você não está formalizando a oração. tá? Então você sabe que tá uma oração aí. É aí que é o ouvido do seu espírito. É aí que você vai ouvir em português. Mas, gente, não fica aflita exageradamente. Vai, tudo vai fazendo. As coisas acontecem. Valeu essa explicação? Qualquer dúvida, a gente vai falando, então, tá? Veja, é por você orar em línguas que o canal no qual Deus fala é verdadeiramente aberto. É isto que acontece quando línguas para interpretação operam. A pessoa ouve a interpretação. As línguas abrem o canal para o que está por vir. Uma vez que este canal esteja aberto, o Espírito Santo pode mandar a interpretação da mesma maneira que ele enviou as línguas. Handareté Xarabalá pode mudar para o português a hora que ele quiser dando a interpretação. Então, quanto mais você ora no Espírito, mais familiarizado você se torna com este canal. E maior é a sua habilidade para reconhecer quando Deus vem através do mesmo canal com uma visão ou com uma revelação na sua língua nativa. Pode acontecer uma visão, como eu disse, porque você está também treinando o seu olho espiritual. Por isso que a gente não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê. Porque você vê no espírito. Não que você está vendo aqui cadeira, gentarada sentado, não é isso. Você está vendo que está rolando no espírito. Visão, é isso aí. Gente, não é o máximo? Mas isso é uma vida sobrenatural, que você está dando toda a dica, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, é só orar bastante que o entendimento vai vindo e as coisas vão acontecendo. Que tal? Vamos passar uma semana orando bastante em línguas? Faça o treino uma semana, mas não é na semana que você vai conseguir. Você tem que ler muito a Bíblia também. Porque é tudo junto com a palavra que vai acontecendo. E você vai sabendo. Peraí, eu tenho que fazer isso. Mas como é que eu sei que eu tenho que fazer isso? O Espírito Santo está guiando você através do seu espírito. Então ele está falando. Quando eu sei, ele está falando. Porque às vezes eu quero ouvir uma voz. Olha o misticismo. Então você vai se familiarizar com o espírito. Que é muito tranquilo, é muito bacana, não tem nada a ver com as bobeiradas aí. Fajuta do diabo, que usa a alma. Vocês estão acompanhando? Tipo, não, eu preciso. Uai, Deus falou. Quando eu entendi que eu preciso. Vocês estão me acompanhando? Porque é no Espírito. Então você está sendo guiado pelo Espírito. Não é o máximo isso? Você vai saber o que você é para fazer num dia ou o que não é para fazer. Não é nunca para você ficar sobrecarregado com trabalho algum. Se você está sobrecarregado, você está fora da direção de Deus. Porque você não é burro de carga. Está tudo certo. Você vai saber o que é para eliminar e o que é para fazer. Quais as prioridades? Você vai saber o que Deus quer. Então, ele vai guiar a sua vida. Valeu, só vou ler esse pedacinho, porque eu acho que foi já uma carga e tanta. É só saber chegar lá. Vai que vai, gente. Por isso que você fica lá sozinho orando. O diabo, ai, você está aqui morrendo, exatamente, morrendo para você, diabo.